Atlas level 330 via Upper Whiskey 58 up to Orago position. After that, we will fly direct to Maceió. After takeoff from runway 10, Puka departure and Alpha Charlie Juliet transition. It's Coco 5010 and departure control frequency 119.35. Read back. Fire that, we are clear to Maceió level 330 via Upper Whiskey 668. Orago intersection, then direct to Maceió. Departure from runway 10, Puka, Alpha Charlie Juliet transition. Squawk code 4010 and departure control 1935.3178. Only the transponder 5010, okay? Fire that, 5010. That's correct, call me ready to push and start, turn through 178. I will. Autorizado. Já. Center 128, this is Malay. Good night, thank you forever. Thank you. Minha 06, reduz a parada de aproximação, chame a torre 118-612. Reduzindo, torre 786, gol 1606. Torre Salvador, muito boa noite, gol 1606. Gol 1606, muito boa noite, reporte passando externo, correção, reporte Serra Vitor 372, baixar travado. Portará 372, baixar travado, confirmando primeiros 100 metros. É, 90 metros, ok, deslocado, mas já indicado o balizamento indica já a pista, o comprimento da pista operacional, ok. Roger, ok, os primeiros 100 metros, grato. Meia, por gentileza, faça um cheque na frequência 118.95, é possível? 118.5, vou chamar. 118.95, ok? 18.95, ok. Vento é 1,80 graus com 8 nós. QNH 1014, reafirmo 90 metros deslocado a cabeceira. Livre pouso com 1014, 90 metros deslocado, gol 1606. 3520, desse mantém a nível de voo 040. 040, então 3520. SF 288, obrigado, Rony. Bora. Seu solo 55, livrando na próxima direita, prossiga via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa Juliette, portão 08, na sua escuta, 606. Desça para 2.500 pés, para uma Serra Vita 366, altímetro 1.014, autorizado o procedimento, RNAV. Ok, Mini 14, o ajuste 2.500, autorizado o procedimento, TUTA 3520. Torre 1, 18, meia dúzia. 18, meia dúzia, seja. Reporte passando Sierra Victor 372, mas antes, por favor, faça um check na frequência 118.95, por favor. 1895, vai fazer. Passou 372, o TAM 3520. Tá 3520, cheque trem, o vento é de 200 graus com meia dúzia de nós. QNH 1014, cabeceira deslocada em 90 metros, está livre pouso na pista 10. Trem baixado, tudo travado, 1014, ciente do deslocamento da pista em 90 metros, o TAM 3520. Pushing start, call me ready to taxi. Here, call your taxi, that's 178. 3520, seu solo 06, livrando à direita, prossiga na Alfa e Índia até o portão 02. Alfa e Índia pro 02, o 3520. Turn 3178, Sabo Hotel. Go ahead. Okay, only to check the tower equipment. Could you make a check on frequency 118.95, please? 5 people board the Endurance 3 hours and 57 minutes, the alternate airport, Natal. Okay, copied. Natal, 3 hours and 57 minutes, and 75 shows on board. Clear taxi on your right to holding point runway 10, QNH1014, call me ready to take off. Roger that, clear taxi on right, and call you ready to taxi on 043178. Central Tower 3178, ready. Central 3178, clear to line up and take off. The wind is 1900 degrees with 6 knots. Line up and take off runway 103178. Para nível 040 na chegada a Bonf, ajuste o altímetro no 014. 040, 014, gol no 714, na escuta. Nível 050 na chegada à mare, ajuste o altímetro no 014. Gol no 05, copia o controle. Call now the partial control to 119.35. Thank you and good night, sir. 319.35. Boa noite, muito obrigado. Contato com Recife. Transferimos para sua frequência, ok? Está seguindo na da MAN, 3 mil pés. Certo. Salvador, boa noite. Boa noite, 05-160 para 150, informação Charlie. Gol 1805, acione identificação. Desça para nível 050 na chegada Mare. Ajuste o altímetro no 014. 050 na Mare com 14. Salvador, Departure Control, muito boa noite. Desista anterior 178. Leaving 2600 fio. Country 178, radio contact on departure, climb to flight level 330, Puka departure, Aracaju transition. Ok, flight level 330, Puka Aracaju, 3178. Papa Romeo, Golf India Vito, reduz a velocidade 2209. Reduzindo para 229, Golf India Vito. Gol 1805, reduz a velocidade 2209, número 3 na aproximação. Paz Salvador, o Mike X-Ray Charlie. Ok, amigão, vamos lá. Os horários. 2203 diagonal 08 diagonal 15, POB 75, primeiro código de atraso Romeu Alfa, o segundo pode ser Fonte Papá ou Fonte Bravo com certeza.